Flash House. Fresh House. We'll be right back. Flow, ainda DJ Marcandi, esse que vos fala com as carruagens de fogo do Vangelis, né? Chariots of Fire. Yes, Owner of a Lonely Heart. Essa você conhece, eu tenho certeza. 66 Sputnik com sucesso. Regina Day by Day e começamos com Zé Olho de Algodão, né? Rednecks, Cotton Eye Joe. Se você estiver estranhando essa bateção de estaca gostosa aí na rádio, né? Você entrou agora na audiência e não tá entendendo muita coisa, saiba, tá rolando Flash House. Com essa coisa bacana que você tá ouvindo aí no fundo, hein? E esse só foi o primeiro bloco, hein? Logo vem o segundo, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Este é o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Cause I got nothing to say. It feels like it's coming. It feels like a coming of age. It feels like it's coming. Pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Essas pessoas na sala de jantar. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. 18 horas e 39 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso, é uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. Christopher Cross no Flash House. Yeah. I'm Sim, numa versão feita em 2005 pelo Kid Vicious, figuraça. Bob Marley, olha só que set foi esse, hein? I Shot the Sheriff. Ele disse que matou o xerife, né? Fazer o quê? Versão feita em 2007. O nome da figura é Richard Gray. É o remixer, né? Também tivemos aí Born AM com Daddy Cool. Versão feita pelo White Label. E começamos o segundo bloco do programa de hoje com Christopher Cross, Ride Like the Wind. Versão feita pelos DMC, Dance Music Club. Bom, o programa de hoje fica por aqui e eu espero